E assim sendo, conclamo nosso distinto conselho a despachar nosso exército gorila e perseguir e destruir todo o animal humanoide que vague pelo nosso planeta. É a única solução para a sua vida. Pelo meio da mata denso, o clima se torna ainda mais tenso. Não sei mais o que penso nesse inferno, todos estão sedentos. Estão tremendo de medo, aflitos com o que possa acontecer. Patrulhas de gorilas armados, vigiam todo canto, eles vão nos ver. A viagem deu certo, pelo tempo fizemos a experiência. A nave construída pra esse evento pousou faz tempo, agora veja. O clima aqui é hostil, mas bem semelhante ao planeta Terra. Existe ar, existe água, existe humanoides que nos esperam. Pelo jeito não são receptivos e não vão nos deixar vencer. Não vão se entregar, eles vão lutar até que o último venha a morrer. Nos mais ambiciosos planos imaginávamos algo assim, onde primatas se organizam, se unem pro coletivo fim. Os estúpidos animais humanoides esperando por nós, sentados em suas cavernas. Toquem o sinal da batalha. Até para dar cabo de seres humanos possui um plano elaborado. Acho que seremos as cobaias desse gelo, sou povo visionário. Possuem pelos pelo corpo e se comportam como nós. Será que somos a evolução? Ao contrário, não estamos a sós. Será que algum deles fizeram a viagem que fizemos agora? Encontraram nessa terra onde tiveram contato durante a rota. Mas uma coisa é certa, eles não gostam de seres humanos. A prova disso é vista agora, de onde partimos e chegamos. Gorilas hostis que possuem força superior. Em uma luta corpo a corpo, seremos mortos sem nenhum temor. Estamos de volta ao planeta dos macacos. Talvez teremos respostas sobre o presente tão questionado. Pegamos todos eles, general. Pode, leve-os para a cidade dos macacos. Sim, senhor. O que está havendo? Aonde estão me levando? Para a cidade dos macacos, vamos!